Azul 4060, bom dia. Prisão táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette do portão 8, Azul 4060. 864, final da 10. Boa noite, 64. Registro na 017, reporta visual. A gente vai reportar visual, boa noite, 64. Arena 200, Solos 33, olhe para a direita, 1219. Visual, boa noite, 64. Golfo, 1864. Cheque o trem. Pouso autorizado, pistão 10. Livre pouso no 0, gol 1864, está baixando a travada. Romeu é com Índia. Qual foi o horário do plano? Sete agora de minutinho pra cobrar. Ativo, por conta aí, chegou a dar uma cópia, o meu é com Índia. Solas 35, ele vai à direita, 1219. Direita 219, boa noite, 64. Solo Salvador, boa noite, 64, vamos se for. Boa noite, 64, fiz ataque via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, boa noite, 64. Como é a pedida na exposição? Salvador, uma boa tarde, gol no 556, posição 02, informação X-Ray para o Galeão. Gol no 556, X-Ray, confere, pronto, cópia. Obrigado. Autorizado, Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão no 0, primeira curva direita, transponda 5564 e o controle Salvador, 119.8. Autorizado nível 360, de acordo com a rota que está apresentada, plano apresentado. Nível 360, a saída é a da Eulita, ótima. Espera na pista no zero, pode decolar de curva direita, transponder 5564, controle 198, voo segundo 5564. Vai até posto controle no 5564. Reporto voo no 5564. Salvador, trip 5220. Trip 5220, ajustão na 0, na 7, reporta visual. Reportaremos visual. Para procurar o estacionamento, azul 4207, posição 9. Azul 407, coordenação aqui, Pirissola, pós-táxi. Salvador, bom dia, então 3895, com a Victor, autorização Guarulhos. Passo externo, visual 5220. 5210, tráfego ajustado, cheque trem, pouso autorizado no 0, vento calmo. Zero. Tio Romeu, a Queen já confirma a intenção de sobrevoo? Sente autorizado no meu PES, segura o 107, sujeito ao tráfego, aciona 0117, a frequência da torre operando em 118.95. Gente, para acionar, corrigindo, para o táxi, chame Torre agora 1895 com 1017 no altímetro, o meu é Eco-India. 0 Solos 41, na direita, 1219. Uma PB 92. Cliente autorizado táxi Apache, Índia, ponto de espera Torre 1895, ajustando a 097, azul 4207. D5220, Alfa Kilo, Pátio 3. Tomador Bono, 556, posição 02, puxa, vai ser acionamento. Bono 556, aguarde 1 minuto, por gentileza. Ok. Tá 3895, pronto, cópia. Pronto, cópia. Pesado Guarulhos, via rota apresentada no plano, linha de voo 340, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão 1-0, primeira curva à direita. Transponde 5570 e o controle de Salvador 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolador no 0, curva direita da Euleda Motiva, Aberzulu no 0, bridge, Aberzulu no 6, BHZ, trilho e posse. Transponde 5570, controle 198, tá 3895. Vai até poste pronto, tá 3895. Bora, tá pronto. Bono 556. Prossiga. Pushback coordenação equipe de sol, após a passagem da embreada azul a cauda, reporte táxi. Afirmativa após a passagem da embreada azul a cauda, tá ali de puxa, reporte táxi, Bono 556. Bom dia, Azul 501. Azul 501, ajusta 1017, reporte externo, baixado travado. 1017, Azul 4207, autorizado alinhar e vincular pistão 1-0, vento calmo. Santa Linda, Aquara da 1-0, Azul 4207. O meu Eco Índia autorizado a alinhar e manter o nosso 7, reporta pronto. externo, baixado, travado, 509. Show de aproximação, aguardando informação de pista livre, o 509. Salvador, 3895, puxa estacionamento no 06. Reposta táxi, 3895. Reposta táxi, 3895. Aguarde aí, Roberto. Azul 5011. Pouso autorizado no 0, vento calmo. Pouso no 0, 501. Azul 4207, decolado 248, controle 1198. Soma 8, 4207. Salvador, gol no 556 para o táxi, temos 177 a bordo, 3 horas e 58 de autonomia, alternando Guarulhos. 7, gol no 556, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1118, decimal 95, altímetro 1097, boa viagem, gol no 556. 1097, livre táxi via Índia, ponto de espera da 10, se matou 118,95, bom final de domingo, gol no 556. Azul 4011, solas 49, ele vai à direita no 219. Ele vai à direita no 219, 450 no 0. O Eco Índia decolado aos 49, circuito padrão 97. Reporta livrando o eixo da 110, Romeu Eco Índia. Gente, confirmação, curva pela esquerda, não, no padrão da 17? Afirmativo. Curva pela esquerda, vai importar no cruzando, livrando a eixo da 10 ainda. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 556, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 556, linha mantendo já. A linha de mantém na 10, gol no 556. Salvador, bom dia, gol no 162, 2,5 milhas do externo, estabilizado. Gol no 162, ajusta 10, 17, reporte externo, baixado, travado. Gol no externo. Gol no 556, linha mantendo 0. A linha mantendo 10, gol no 556. Autoriza cruzamento para o Romeu com Índia, dá 10? Romeu com Índia, agilizando, para o 99, indo para externo, outro para decolar de 10. Índia. Espera torre 1895, 1017 no time, então 3895, boa viagem. Ótimo, Índia, bom de espera, 1895, obrigado, espera daqui a pouco. Cruzou, eixo da 10, o meu é com Índia, está na perna do vento, 97. No 556, decolagem autorizado no 0, vento calmo. Livre decolagem da 10, gol no 556. O meu é com Índia, mantém perna do vento, agora gira a base. Alongaram a do vento, aguardando a contrarreação da base, Índia. Passou externo, baixar e travar. Gol 1162. Vento 350 graus com 4 nós. Pouso autorizado no zero. Autorizado, pouso no zero, gol 1162. Não, Roberto, a gente já no ideal de base, está aguardando para girar. Decolado 52, controle 199.8. 199.8, controle, bom domingo no 550. Romeu Eco Índia, mais autorizado, reporta curta final no 7. Vai cortar na curta da 17, o Romeu Eco Índia. 11. Com informação dos Alatuna que tem o pássaros na final da 97. Tá ciente, o Alatuna já tá na final da 97. Livre toca remetido, vento 200 graus 049, pistão 97, Alatuna. Toca, remete 97, já. No 621. Solo 54, agora solo 1219. O 1962, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, portão 1-0. Mike Fox, em amplo, siga. Salão 219. Mike Fox, em boa tarde. Informação X-Ray. Pronto, cópia. Vento calmo. A linha decola da 1-0, da 3-2-9-5. Sente a Aerostar, intenção decolagem 1-7? A direita, circuito não padrão agora, o Romeu Quinte. Afirmativo, curva direita da presente, circuito não padrão da 1-7. 0-0, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão 1-7, primeira curva direita. Transponde 5561 e o controle de Salvador 119.8. Desligar no tráfego, reporta final da 1-7. Confirmando a saída da El Leda Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva, Transponder 5561, pista de decolagem 197, primeira curva à direita, e a rota conforme apresentada no plano. Parece mais próxima, confirma o PLB. É dúzia, pressionamento, TOI agora 1895, 1017 no altímetro, Mike Fox Lima. Na 6203, bom dia. O Massacre Ray confere. Pronto, cópia. Cruzado, Galeão. Minha rota apresentada no plano. Nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão 90, primeira curva à direita. Transponder 5575. E o controle Salvador 119.8. Então 3895, decolar 258, controle 119.8, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. 110.5. Correto, apenas confirmando conforme a rota, ok? Autorizado conforme a rota. Afirmo, conforme a rota, ok? 6219. Correto, reporte no 04, pronto. O Oxan 6203. Semana para o pronto, 04-62. Ah, girando pra final da 17, Romeu com Índia. A gente atenta aos passos na curta final, pouso autorizado 17, vento 180 graus, 069, é com Romeu com Índia. Paciente, pouso final 17 autorizado, Romeu com Índia. Salvador, bom dia, Gol na 455, estabilizou no ILS. Gol na 455, ajustão 10, 17, reporta externo baixado travado. Afirmativo, tá 1 milha do externo, reportando baixado e travado, Gol na 455. Romeu com Índia, solo, aos 1500, backtrack autorizado, reporta livrando. Salvador, azul 4463. Siga azul 4463. Saída prevista, por gentileza? Da El Coral. El Coral, obrigado. Uma chuva moderada na final da 28, a pista encontra-se molhada do meio para o fim. Gente, bom, na 455. Já baixou e travou, passou externo. Avistado, pouso autorizado no 0, vento 180 graus, 049. Quem tem livre pouso, Gol 1, no 455. November, ajusta 1007, a porta curta final 97. Zero no 7. Com 0 no 7, não é? É porta lá na frente. Então é frequência livre. Direcionar chama táxi Mike Fox Lima. Gol 1455 solo 04, solo agora 1219. 219, bom dia. Sou Salvador, bom dia, 1455, liberando 3 coisas. Sono 455, bom dia, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, bom na 455. Eco Zulu November na curta da 17. Eco Zulu November, informa pássaros aqui no visual da torre na curta final da 17. Tem pouso autorizado na 17, o vento 180 graus 069. Pouso autorizado, não é? Tan 32 e 96, ajusta 1-0, 1-7, reporta externo, baixada travada. Será que vai confirmar a pista? Pista 1-0. É, pista seca? Negativo, pista molhada. É. Agora eu preciso do táxi, Max Falkenham. Zulu November, solo 06, estacionar frequência livre. Mike Fox Lima, observa o Papa Alfa 3 Zona ingressando no Pátio 5. Após ingresso do mesmo, inicia chamando a Papa. Tan 32 e 96, check trem, pouso autorizado na 0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Mas foi travando, tem livre pouso na 0, Tan 32 e 96. autorizado, reporta alinhado e pronto. Mike Fox Lima. Fala Salvador, Brasil 4463, pronto para cópia, tá? Isso, eu estou na frente. Astray confere, Azul 4463, autorizado Ilhéus, Tony Yankee, somente 180, pode modificar para 145, conforme a rota, saída da El, pós-coral, decola pistão 90, primeira curva direita, transponder 5002, no controle Salvador, 119.8. Autorizado Ilhéus, inicialmente 180 nível, após 145. Saída da El Coral, pistão no zero, curva direita após decolagem, transponder 5002, controle Salvador 119.8. Correto, pode pontas do 4463. Sim, 4463. Fala Salvador, 732, 16. 32, 16, dos ataques via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 732, 16. Oi, Salvador, gol 962. Gol 1962, ajusta 1-0, 1-7, Salvador, pior instrumento, 7.000 pés, visibilidade 3.000 metros, continua a aproximação, reporta visual. Quatará 962. Tem a posição aguarda, Mike Fox Lima. Afirmo. Azul 4463, está na posição 8, portão 8, pronto para o puxa acionamento. Baixa táxi Azul 4463. Gente, quanto era por cá? Fox Lima, tenta a possível esteira turbulência do Boeing pousando 190. Quando pronto, autorizado. Pistão na 7, vento 190 graus, 069. Fala Salvador, gol 1864. Vem informação X-ray, autorização Marcel. 1864, X-ray, confere ponto qualquer. A informação X-ray correto, pronto para cópia, gol 864. Apoio, pronto para cópia. Autorizado Maceió, via Upper Whiskey 58, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, decola pistão 90, primeira curva esquerda, Transponder 5012, eu controle Salvador, 119.8. Fox Lima, decolado zona 3, controle 12, correção 119.8. 198, obrigado, bom dia. Pouca pressão, Caju, curva esquerda. Transponder 5012, controle 198. Correta pelos 58 aerovia, pista em uso é 10, curva à esquerda após decolagem, ok? Reporte pronto, boa noite, 64. Vai, porta pronto, tá no caminho. Alô, 1962, livrou. 1962, desataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 962. Número 2 no táxi, via Pátio, Índia, seguindo a retaguarda é 2 da Avianca, ponto de espera 1895, 1017 no time, que eu sou 4463. Robô 962? Você? Na escuta, Gol 962. Vai pra guardar azul 962? Afirmo. Após o azul, ingressa Juliette, portão 04. Juliette 04, após azul 962. Para o táxi, fechando a 6213, temos 121 a moto, autonomia de 5 horas, soltando a guarda. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 1895, 1017, fechando a 6213, boa viagem. Viada direita, via Índia, ponto de espera 1917, ponto de 62. Fala, confirmando o gol 962, é, gate 4. Afirmo, 04. Chega. Faz a rolagem da janela e mantendo zero. Chanel 12 na 3, decolado as 2-1, controle agora 1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, graças, bom dia, 4463 está em lado pronto na hora zero. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, ele mostra Foxtrot. Lima, hotel Foxtrot, reporta curta final no 7. Ok, reportará curta final, está 1 no 7. Agora, 1710, totalmente visual. O azul 4463, decolagem autorizada no zero, vento 150 graus, 069. Autorizada a decolagem para o azul 4463. 4463, decolar 224, controle 120, decimal, correção 199, decimal 8. 199, decimal 8, azul, 4463. Mostra, 7143 milhas, o Lima tem o Fox ainda não, visual. É, Lima 1, cara, Fox. Lima Oscar Fox está visual com o campo? Ainda não. Só um leite. Alternativa, visual com o campo. Sente, teve pouso pista 1 na 7, vento no 50 graus, 059, Lima Oscar Fox. Lima Oscar Fox. Lima Oscar Fox está à direita da aproximação, confirme, visual com pista. Agora, negativo. Alternativa agora. Oscar Fox, visual com campo, tem embaixada travada. Steve pouso no 7, vento no 50 graus 059, Lima Oscar Fox. Sente o azul 5021, informação Yankee, pronto, cópia. Utilizado Guarulhos, devia rota apresentada no plano. Eu de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Transponde 5027 e o controle 119, decimal 8. Sete, correto, rota apresentada no plano, reporte pronto, 5021. Tente a livrar a direita na Papá, estacionar a frequência livre. Para Guarulhos. Bono 167, formação Yankee, pronto, cópia. Prossiga. Guarulhos autorizado. Via rota apresentado no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão no 0, primeira curva à direita, transponda 5025 e o controle 119, decimal 8. Utilizado para Guarulhos, nível 360, conforme a rota da El, Leda, Motiva. Decola no zero, curva direita, aciona 5025, 1198. Correto, é porte.gol no 167. Pode parar. Salvador, é o gol no 454, com a informação em Yankee, autorização com sim, 360. Foram 454, informação Yankee, confere, pronto, cópia. Pronto, 454. Confins autorizado, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Pistão no zero em uso, pode decolar de primeira curva direita. Transponder 5031 e o controle 119.8. Gente, o voo 454 autorizado, Confins 360, conforme rota, decola da 10 da El, Leda, Motiva. Com curva à direita, 5030, transponder 1980 ao controle. Cleber, pode falar o gol no 454. Reportar na 454. 4076, ajusta 1017, reporta baixado travado. Reportaremos baixado travado, 4076 da Azul.